Hold on. Nono, livre decolar, dá no zero, vento 090 graus com o nono, nosso. Livre decolar, 63 com o nono. Obrigado, Vitor Tiana, tem ingresso no pote, reporte livrando no pote 3. Uno, decolador 10, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208 vai chamar 6311, obrigado. Controle Salvador ao 6311, decolou na frente. 6311, bom dia, contato radar, aero Delta, me mantenha 360. Menos por 360, na Dael. 6319. Quando eu estiver pronto para a cópia, me chame. Controle 3259, após arbor, pode vá pro de obtude. Após arbor, autorizado pro de Alessa, tá 3859. Telefone 3859. Pedro da presente, Xanar 6319. Confia aí, 6319. Autorizado Leda, da presente, o Xaner. Opa, muito obrigado, 6319. Hotel, só um instantinho, por favor. Salvador, Chanel 6140. 6140, prossiga. Não seja previsto para Marciano, amigo. Duca. Coca, obrigado. Solo, Salvador, 5221 para posicionamento. Autorizado, 5221, você vai questionar, Chantex. Comandado, 5221. Copy, Charlie Hotel. GQS está autorizado. Seguir a nível 105. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Ingresso no corredor Axé, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Controle é 120.8, transponder 5067. Até o protegimento correto, com 4 a bordo no pátio 3, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Solo Salvador, gol no 983, também informação Índia para Guarulhos no 380. Gol no 983, copia o 36 ou guarda o 38? Copia o 36. Autorizado 360 para Guarulhos, uniforme do 16, acorda pista 10, primeira curva à direita, saída da El. Após da Real Leda e após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5104. Autorizado 360, que é Upper Zulu 16, enquadra 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Leda após Leda Bridge. 1298, controle 5104, transponda, gol no 93. 120.8, controle. Gol no 93, chama para pushback, Fran. 208, chama para push, gol no 93. Sol 5521, acionou, está com 69 a borda, 420 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Autorizado, táxi, perigo. Contornando o pátio, seguindo via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Confirme o POB? 69. 69, bom voo. Obrigado, dia 1895, no ponto de espera, Hotel, intenção de decolada cabeceira ou de alguma intersecção? 46 Delta. Não entendi. Ah, fica a seu critério. Ok, então siga o ATR da trip que está saindo do pátio. No ponto de espera, chame a torre em 198.95.1015. Bom dia, 5221, pronto? 5221, na linha decolada 10, vento 120 graus com 9 nós. Gente. Vitor Charlie Tower, hein? Mantenho no zero. Decolada 21, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, chamada 5221, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Trip 5221, na Arbor. Trip 5221, bom dia. Contato radar, saí da Arbor, sub e mantenha 200. Arbor, sessão 200, 5221. Charlie Hotel, livre decolar da 10, vento 130 graus, com 0 nós. Livre decolar de 30 graus. Índio November Alpha, prossiga. Informe aí a transponder acionada. também de November Alpha, no 1500 pés de Cordova Veracruz, já posso através de Paris. Charlie Hotel, decola 1223, curva à direita, mantenha sua frequência, reparte livrando através da 1735. 3198, bom dia, sendo a minha indicação de chegada Mário, desse mantenha a nível 050. Charlie Hotel, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 1208, fita Charlie Hotel. Controle Salvador, Papa Tango, fita Charlie Hotel, decolando Delma 0, corredor Axé, mantendo 1 mil pés. Papa Tango, fita Charlie Hotel, 1 mil pés, corredor Axé, posto farol da barra, aguardando a ascensão para 1005. Vai manter até o farol da barra, aguardando a ascensão, fita Charlie Hotel. Da Leida após Leida, direto. Controle 120 decimal 8. Responde 5107. Bona 397, autorizado 360 para Fogonha, nível 360, uniforme 216. Cola da pista 10, saída da EL após a Leda, após a Leda Bridge, para interceptar o dia. Controle 120, decimal 8, responde 5110. Código no 397, para o prospecto. Salvador, Xanã 6140, para o prospecto. ATL. Gente, 6140, agora é só uma frente, povo. Possível ascensão, por gentileza, e boa direita. Isso. Nível 250. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8, transponda 5-1-1-5. Utilizado 250 para Maceió. Decola da pista esquerda, Puca, Aracaju, 208 ao controle, 5-1-1-5, pessoal. Sim, protegeu corretamente para o pushback o acionamento, Xané. Vou deixar já até a forma para o ideal para descer. O ideal 264. Autorizado direto de destino, aguardando autorização para ascensão. Vita Xanatá. Autorizado direto de destino, aguardando autorização para ascensão. Vita Xanatá. 31908, informa o tráfego 11 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando nível 090 para 200, Alfa Tango 72. Vitor, Mike Beck, prossiga. Escutando o Vitor, Mike Beck, no 1500 pés, corredor Veracruz, reporte através de Paripe, mantendo os corredores. Vitor Charlie, hotel, suba e mantenha nível 105. 3198, desse mantenha 3.000 pés, ajuste na 095. 3.000 pés, 095, está liberada a restrição de TAP. Livre de restrição de TAP, então 3198. De November Alfa, vem na proa da rotatória, reporte quando visual, mantendo os corredores. Passa Arbor. Sim. Vou direto com o Fista, dá presente? Baixa coordenação, trip 5221. Sim, chame torre na frequência 1895. 295, 9-0. Visão 98, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, mantendo no 1500 pés um helicóptero em aproximação sem interferência. 3-1-9-0, o possível, reparte na 3 milhas. Gente, final da 1-7, presente, de 9-0. Tá, via parte, menina no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015. Confirma o teu B? 3, podendo estar em equipe de solo? Após o ATR da trip passar retaguarda, estou autorizado, pushback final. Após o ATR da trip retaguarda, estou autorizado o pushback para a meta, vou na série 76. Janumas 8, desce para 2.000 pés, ajuste na 05, autorizado LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS, chamada estabilizada, 3.090. Bom dia, 5595, a linha decola da 10, vento 090 graus, com 10 nós. Trip 5221 no Recife, 1288, alterna 1260. 288-260-5221. Lima, Papa Mike, prossiga. O Lima, Papa Mike, decolou de Serra Índia com Índia, vai manter um sobrevoo no local aqui, de uns 30 minutos. Mais 4 a bordo, o código alocado é o 0234, papapá, Lima, Papa Mike. Gente, o que você está mantendo aqui antes de pés de altitude? 500 pés, senhor. Gente, 500 pés, escudo permanente do controle, Lima, Papa Mike. Mike. 0.8, bom voo. 0.8, obrigado, bom dia, bom trabalho, trip 5595. Gente, no meu pé, escorredor Vera Cruz, aposta através de Paris.